Kato mo tufelezi mwoso. Oh, so sure. Ta? Kuto ja koyesu, tu trabalho. Si. Pasa, coisa boa. Deixa algo de bom para cada um que passar por você. Oh. Sinto muito honrado, viu, Sérgio? Sua tranca. Seu tranca, que é seu fã. Não, eu que sou seu fã, seu tranca. Vai ter a compreensão de entender quando parte. As pessoas querem ser abraçada, querem ser amada. É. As pessoas perdem tempo. Tanta porcaria! Não vive um momento com a família. O desenvolver de um filho. Do outro te mostrar a face. O pai não estava preocupado Se ele é esse meu amor. Ele deu. Mas quem somos nós, né? Pra falar do maioral. Vai passar quantos mil anos? E ninguém vai entender a cartilha. Foi um prazer, moço. Esse trabalho aqui, tu não sabe. Grandiosidade do meu espírito e a libertação da minha alma, porque às vezes o trabalho de desobsessão, o espírito, ele só quer a oportunidade de contar a sua história e sentir no grupo mediúnico o acolhimento daquela corrente, onde muitas vezes é tudo baboseira e ninguém nutre o amor de verdade. É muito soldadinho com pouco amor. Palavras decoradas. Sem amor. Abraça teu irmão, porra. Abraça aquele espírito ali que tá clamando por um contato pra poder se libertar. Quem faz isso? Quem? Tudo decorado. É tudo muito mecânico. Põe teu amor, vai fundo no teu trabalho espiritual. Põe teu coração. Precisa de tanta coisa, não. Precisa de inteligência. Precisa. Vai estudar pra poder interagir. Fala coisas que eleva. Mas põe teu coração na frente. Põe a tua alma. Desenvolve teu amor. Que é isso que o orixá quer? É isso que Pai Olorum quer? É isso que Zambi espera? É o amor. Deixar de lado a tua dor e viver a do Senhor. Ele vai ver a fé e a paixão. Quando você viver o teu amor. Quando você abraçar aquele que se mais odeia. E falar. Eu sou seu irmão. Isso é evolução. Isso é evolução. Tem muita caridade aí mentirosa. Sim, senhor. É muito fácil arrecadar um monte de coisa. De alimento, cobertor. Você não olha nem pro teu irmão na tua casa. Você não dá um abraço pro teu pai. Tá trabalhando, levando pão de cada dia. Tu discrimina e tu vai fazer a casa lá no terreiro. Põe teu branco, põe tua guia mais formosa na tua casa. Tu não desenvolve teu amor pra aquele que você precisa conviver. Vamos. Quanta ilusão eu vejo. Quanta ilusão. Quanto trabalho eu vi como o Exu. Você julga o outro. Que condição de espírito é esse? Quando tu tá pra servir e ser melhor, subir os seus degraus, aí tu quer humilhar o filho numa gira aberta. Isso é pai de santo? Não! Não! Porque não é papel que vai trazer a tua evolução. Não é o teu cocar. Não. Não é isso não, moço. É teu acolhimento de se fazer tão perto daquele irmão que tá lá. Que tá perdido. Cadê a grandiosidade? Cadê? Tá onde? Cadê? Cadê a tua coroa? A tua coroa é pra exibir o santo? Ah! Não. A tua coroa é a sua atitude. Como disse o Caveira, por isso que eu não quero nada. Cartola, capa. Que eu quero isso aqui, ó. Bem nutrido. Pra me fazer a magia acontecer. A maior magia. Não quer ter obsessor. Não quer ter encosto. A maior magia é amar. Não tem custo, não tem obsessor que vai chegar na tua frequência. Se você quer o bem pra você, como que você quer pro teu irmão? Ah, essa é a maior magia. Esse é o maior feitiço que eu sei trabalhar. Porque esse aparelho me dá condição pra isso. É, sabe por quê? Porque o bem que ela quer pra ela quer pro outro. O que ela quer comer de gostoso, ela quer dividir. Ela quer a ceia. Ela quer a ceia. Cada um que tiver igual, ou melhor, isso é a magia. É por isso que eu faço, sem vaidade, sem ego, muita cura dentro desse corpo. Porque ela tem. E desenvolve o que eu estou procurando. Amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é magia. Aí eu vou vou falar um pouquinho de umas coisas que vai entrar em outras linhas, que é... Eu não preciso de escola iniciática. Eu não preciso tantas coisas. Porque o que eu preciso ressoar daqui, eu vou manipular. Eu vou ter a magia que eu preciso. E aí eu vou invocar os orixás. Eu vou invocar a força da chuva, do trovão, do fogo. E aí eu faço a minha maior mironga. Esse é meu trabalho. Esse é. E aí onde entra a Umbanda? Que aí eu posso invocar todos os orixás. E eles vão me responder. Porque eu vou entrar em comunhão com a qualidade. É, entra o pai Rubens, né? É. Que cada um pode ter todos. E não existe separação. Não existe diploma. Meu diploma. Mesmo você não tranca ruas. É o amor. Como diz Tiririm Onan, ninguém pode com isso. É o amor. Meu espírito em faixa vibratória umbralina encosta o encarnado. Se ele tiver a fagulha do amor e do respeito, respeitando cada um dentro do que ele pode dar. Esse é meu trabalho que eu faço nesse aparelho. Cada vez que eu manifesto nessas frequências do chakra coronário e do chakra que eu preciso trabalhar, que é a frequência da Terra, Kundalini também. Mas eu posso dizer, posso ser muito criticado, mas eu trabalho com o sentimento de cada um que me procura. É. É isso que eu sou. E é isso. Que eu tô aprendendo como espírito aí de evolução. Que cada um possa pegar um pouquinho do que eu falei e trazer pra sua vida e desenvolver sem esperar do outro, sem cobrar que o outro não me ama. O outro não me dá, eu não vou dar. Faça a tua parte. Faça o teu melhor. Deixa uma história. Deixa um legado na tua vida. Não perca o tempo, ele é precioso. É isso, precioso. E tenta amar aqueles que vocês mais odeiam. Que é fácil amar quem você gosta. É fácil tu amar quem que tem a mesma sintonia. Aí a vida é fácil. Ah, é muito fácil desenvolver isso. É muito fácil. Olha, eu tô falando pra você ser santo não, viu? Porque... vocês têm que se defender, né? Claro que eu vou virar um preto velho pra João das Almas aqui. Que perdeu a, um pedaço da perna. Quem sou eu? Ah! Atuar nessa frequência. Mas não tem outro caminho. A não ser... amar os teus inimigos. É isso. Moço. Sancho, põe perto. O senhor responde o que o senhor fala. Quero que... eu não quero ser... eu vou pedir ao senhor o seguinte. Chato. Só para o senhor ficar aqui mais um pouco, para o aparelho não ficar pé no chão, né? Pedir ao senhor que eu não posso deixar o senhor ir embora sem o senhor contar como é que foi aquela... que se o senhor quiser, estiver disposto, aquele parece que vai ser um momento interessante para o nosso estudo também, já agradecendo toda essa sua... humildade de colocar para fora quem o senhor realmente foi, as suas dificuldades e ensinar a gente que não tem exceção entre nós encarnados. Aquele que agiu com hipocrisia vai ter que lidar consigo próprio no futuro. Vai. Ah. E aí a gente já faz o segundo programa aqui com o senhor conta pra gente como é que foi o momento que a avó Catarina entrou na sua vida. Eu vejo que isso vai trazer muito, com muita, muita coisa importante para o nosso espírito. É aí a chave. Aí eu vou falar de grandiosidades. Isso. Ah, desculpa que eu estou um pouco ainda envolvido. Claro que sim. Você pode falar novamente. Falo. Que assim, como é que foi então a sua história onde dentro... do percurso, né, da sua encarnação, a avó Catarina entra na sua vida. Avó Catarina, ela era como se fosse assim, Sinhá. Sinhá é aquela querida, né, pelos brancos. Assim, a moça é a branca. Uhum. E aquela... aquela que faz o serviço da casa era a vó Catarina. Uhum. Né? Uhum. Ela tinha acesso à casa grande. E a vó Catarina... ela foi uma pessoa... ela foi um ser humano... encarnada... que curou das minhas feridas. Até um dia chegar a ser mais de perto um capataz. Ela curou muita ferida minha. Quando ela podia, conseguia. Se o senhor não quiser, o senhor não precisa. Ela me dava. Conta. Algo que eu apreciava muito. Uhum. Que era o bolo de milho. E ela trouxe um filho muito querido. para esse mundo. Como parteira. Hoje eu sou senhor. Essa luz. Chamada Vó Catarina. Onde? Ela aliviou muitas dores, muitas chagas da minha matéria. Reencarnado como escravo. Como pagar tanta devoção? Tanta entrega? No espelho de tanta luz. Onde? Na simplicidade. Eu senti prazer. Como ser humano. Ainda necessitado. De ajuda para minhas feridas fechar e eu ser melhor e eu tentar viver com tanta dor presa no espírito. Mas ela me deu fé e apoio com a sua luz. E com a sua grandiosidade de amor. Então, eu tenho uma história. Com esse espírito que hoje está muito além de mim. É muita gratidão essa palavra humana. Muito falada hoje. A esse espírito. A essa alma que vocês nem imaginam. As esferas que ela trabalha. E vem por caridade. Curvada. Mostrar o que é humildade e vocês entender que é importante se curvar para a vida, é importante se curvar para suas corcundas, se fazer humilde. É isso, é evolução. O ser de luz. Caridade. Muito mal compreendida às vezes. Trazer a curvatura, mesmo que talvez mal compreendida, mesmo que às vezes é taxado como arcaico, trazer uma consciência. Ela trouxe em vida um filho que eu amei muito. Ela foi parteira do meu filho. E ela me ajudou a ter um pouco mais de vida. Quando eu desencarnei muito jovem. Graças às suas mãos. Graças à sua humildade. Desprendimento dela. E amor ao Senhor. E fazer um pouco ou muito. Que vocês fazem muito pouco. Desenvolver a caridade. Esse contato que eu tive com a avó Catarina. É esse. Por revolta. Por alguns crimes cometidos. Entrei na falange de Exu. Pra me debutar. Pra me ser melhor. Pra me pagar o erro que eu tive. Como ser humano. Tão pequeno. Tão frágil. De não entender. A escravatura. E outras coisas. E aí, meu firmamento é o Gu. Por guerras também. Porque o Gu também guerreiro. E ele viveu como encarnado. E aí nós vemos que os grandes e os anjos e arcanjos. Não os anjos e arcanjos, isso é relevante. Porque os orixás e os deuses também erraram. Erraram também. É isso. Vó Catarina foi um grande firmamento e um pilar da minha encarnação de modelo. De bondade. Sem fazer barulho. Guarda da sua dor. Mas enviou a do Senhor. Pra ajudar muita gente. Essa é uma história que aconteceu. E foi uma das encarnações mais preciosas para atacar ruas, não esquecer as raízes. Os erros cometidos. Tentar me pedir uma chance de ser melhor. Que cada um que ouvir esse diálogo, essa história, possa absorver da forma que o coração tocar. E de chegar na tua alma. E se perdoarem como seres humanos errantes. Mas de nunca tentar ser melhor. E não desperdiçar essa vida preciosa. Que sofrimentos eram esses que ela tinha, seu trancarrolos? Ó, Catarina. É. A maldade do homem branco. E ser tirado o legado da terra mãe África. E não ter opção de viver na sua terra. E de ver o sofrimento alheio. E de não poder fazer muito. Quando ela se fazia muito dentro do que ela podia fazer. E você, meu irmão, teu, viver uma senzala amontoado sem nenhum valor. É muita coisa pra quem não viveu. Pra quem viveu, é uma marca dos maiores ensinamentos que eu pude trazer também da minha vivência como humano. Foi muito sofrimento, moço. Você não ousa imaginar. O chicote. E se eu não tô falando uma história? Se eu tô falando uma vivência que fez parte de uma evolução? No processo que era preciso que aconteceu. Hoje nós somos tirados de lugares que a gente era rei pra virar qualquer merda. E a avó Catarina soube aprender a lição. Resignação e amor sem revolta. Sem rancor. Sem revolta e sem? Rancor. Rancor. O sofrimento faz parte. Desde que você saia dele. Não seja... parte da tua vida. Não. Chorar, sofrer, faz parte. Mas você não pode permanecer no sofrimento. Isso cria doenças. Que se atrofia o espírito, mas não progredir. Que ela soube ser feliz com aquilo. Fui programado. Entendeu? Sim. Olha, eu não tive o mesmo capacidade mediúnica, espiritual, não é nem mediúnica, espiritual, de compreender a chibata. Revolta. Me perseguiu por muito tempo. Até eu ver que que je veux dire résignation, acceptation, para estar onde eu tô. Demorou. E é isso. Mas eu aprendi um pouco. E hoje faço o meu melhor dentro do que eu desenvolvi e dentro do que eu percebi que eu estava errando, lutando com o sofrimento que eu me permiti pela carne, não pelo espírito, porque o espírito pode se desprender disso, se tornar muito maior. E aceitar que um dia isso aqui é transitório, isso aqui é só uma passagem. Por isso, se eu conseguir chegar à consciência de cada um, não se prendam tanto à matéria. Não se prendam tanto às vaidades humanas, porque isso é transitório. Cuida do teu corpo o melhor possível, porque ele é teu veículo, ele é teu automóvel. E é um empréstimo que o Pai Maior dá pra vocês. Mas a maior libertação é a mente de vocês. Não se prende ao material, à casa dos sonhos, ao melhor sapato, à melhor roupa. Essa ilusão. Seja feliz com aquilo que você tem. Faça festa com aquilo que é te dado, aquilo que você conquistou. Porque o grande só chega se você for merecedor. E para ser merecedor, você tem que ver que isso aqui é só um momento que você vai viver. Isso aqui fica onde você viveu por uma estação. Somente. O que você vai levar com você, o que você fez de melhor, o resto fica tudo. Faça o teu melhor. Sempre. Sempre. Comecem menos da tua casa. Não há caridade maior com aquele que está no teu teto. Não adianta falsa caridade de expor que você está doando se você não doa aquele que está do teu lado, faminto de um abraço, de um bom dia, de uma gentileza. Porque a espiritualidade tudo vê. E ela sabe o coração de cada um. Falsa modéstia, o mundo tá cheio. Ninguém engana a espiritualidade. Ninguém. Não adianta fazer mil iniciações, conhecer todas as religiões, se você não desenvolver respeito, um pouquinho de amor o mais difícil que cruza o teu caminho. Essa é a tua maior missão. Essa é a maior missão. É o dia a dia. É o levantar. É o compartilhar. É o dormir. Com aquele que está do teu lado. Essa é a tua missão maior. E desenvolver para todos aqueles que você cruzar. A cada um do teu caminho. Respeito. E amor. Fazer parte da maior evolução. As coisas grandes todo mundo vê. Pequeno são os detalhes mais imprescindíveis da vida. Vai cuidar do teu vizinho que tá com uma chaga pra limpar uma ferida. Vai fazer a caridade, o silêncio, onde ninguém vê, onde não tem os holofotes. Essa é a caridade. Pra mim, trancar uma das almas, isso é a caridade. É no silêncio, é no escuro. Quem faz a caridade, tu exalta, não clama para a sociedade. Ela faz no oculto. Ela acolhe o mais perdido. Aquele que ninguém quer. Aquele mais discriminado. Que mais precisa. Assim como Maria Madalena lavou os pés de Cristo, tão mal compreendida, é que teve o maior ato de caridade. Não importa o que tu faz, importa o teu amor. Importa você ouvir teu irmão que tá perdido. Aquele mais discriminado é o que tem que ser mais acolhido. Porque esses são os maiores resgates. Ajudar quem tá bem é fácil. Ajudar quem está estruturado é fácil. Vai ajudar o mais perdido. Vai ajudar o caminho, o sujo, discriminado. Quer sentir os perfumes de Cristo? Vai no obscuro. Vai nos becos. Vai no mal cheiroso. Vê se você aguenta o cheiro e desenvolve o teu amor. Aí tá o médico Jesus. Aí tá. Aí tá o Pai. Ele veio para os difíceis, para os perdidos, Los famintos. Dai a prova. Muito obrigado pelo trabalho, pela oportunidade, da libertação também de quem eu sou, de quem eu posso ser melhor. Essa tranca-rolas. E o velho que disse assim: Jesus andou no meio de leproso, andou no meio de ladrão, andou no meio de prostituta, mas não andou no meio da hipocrisia. É isso. Não preciso nem comentar essa frase. Jesus andou no meio da falsidade, das máscaras, no belo da matéria. Ele andou com os mais perdidos, os convalescentes de ajuda, os leprosos, para as feridas purulentas. É onde ele estava querendo fazer a cura. E onde ele fez a cura. Tem muita gente bonita. Os perfumes mais caros. Fica a veste mais bonita. Que aí quando tu vai fazer um trabalho de limpeza, são os seres mais cinzentos. São os seres mais fedidos de enxofre pra trabalhar a alma daquele ser. Os seres menos bonitos, como a Madre Teresa de Calcutá, deixaram os maiores legados. Um ser tão pequeno, frágil com as suas doenças. Deu o seu maior amor. Ensinamento. Prostituta. Doentes, crianças. Se aprender. Com esses seres tão desprendidos. Missionários do Cristo. Então antes de pôr o teu branco e a tua guia, seu focar mais famoso, desenvolver o teu amor para aqueles mais necessitados e carentes do alimento, um abraço. Porque de véspera você faz a caridade. Claro, Exu! Claro, Exu! Exu é Bojubá! Exu é Ganga. Salve o povo de Ganga. Salve seu maioral. Claro, Exu. Claro, Exu. Graças a Deus. Seu Tranca-Ruas, eu não sei como agradecer, não tenho palavras. Foi um momento de que o senhor aí, já num ponto de existência tão elevado em relação ao ser humano encarnado, foi humilde o suficiente para se ocupar do passado, que para o espírito se torna presente quando ele faz isso, e não teve nenhum medo de mostrar a fragilidade de um ser humano que existe e é fato a hora que ele tem que encarar as suas mazelas, as suas imperfeições e a hipocrisia do passado. Não. Era o momento certo. Era a hora certa. Esse trabalho é um trabalho esperado pra Tranca-Ruas, Padilha e Vó Catarina em especial de acontecer. Já tem já uns 2 anos já que a gente se prepara para esse enlaçar de realidade e de consciência dos seres humanos, de que Exu não é aquele ser trevoso, né? Nós temos uma forma um pouco trevosa de ser por trabalho, mas onde nós somos tão frágeis como vocês. Como vocês, seres humanos, que ouviram esse trabalho tão frágil ou até mais como quem está ouvindo. E exemplo de que ninguém aqui ninguém aqui como se eu posso dizer, dono de nada, dono de templo nenhum, porque se de um cavalo ter chão, eu só sou um trabalhador, não tem dono. Existe aprendizagem, um conjunto, um comunhão. Somos irmãos de caminhada. Somos irmão do exército maior. Existem os maiorais, existem. Mas aqui, quando nós desce, nós também temos vivências, mazelas, acertos a passar. E dizer para vocês, irmãos, tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo caminhando. Existem degraus maiores. Mas para você ser maior, você tem que subir. Se fazer tão humilde, tão simples, como o mestre fez, quando se fez carne para viver esse chão, que um dia Tranca-Ruas, falangeiro guardou a guarda do Pai Maior, e ele ceiou e dividiu o pão com os irmãos, porque ninguém faz nada sozinho. O mestre dividiu uma mesa com os apóstolos para mostrar que cada um foi importante. E aquele que vocês malham, Judas, fizeram, ele fez grande importância. E para o tempo que ele estava, foi uma prova para ele também. Você quer viver o cristianismo? Vocês querem viver o catolicismo? Jesus nunca malharia alguém que andou com ele, comeu pão e dividiu o sangue do Cristo. Isso é coisa humana de malhar Judas. Isso não foi coisa do Senhor. É coisa humana. Um avatar não malharia o teu irmão de caminhada dessa forma. Se questionem. Busquem tudo escrito, tudo preparado. Se questionem como é esse Cristo que vocês vivem. Se ele age dessa forma, de que todo mês do ano, na época aí das Páscoas de vocês, você está feliz. Quando vocês colocam um boneco com o nome de Judas e é apedrejado. Isso é uma invenção de vocês. Se questiona. Esse é meu legado. Essa é a minha essência. E essa é a minha história. E esse sou eu, Tranca-Rua das Almas. meus erros e acertos. Mas como você disse muito bem, eu não tomo hipocrisia mais. Naro Exu. Naro Exu, Exu é Mojubá, Exu é Ganga. Salve seu Bezebu, salve Lucifer. Naro Exu. Salve seu Tranca-Ruas. Naro Exu. Gratidão, seu Exu. E hoje a gente aí, com certeza, sai de mais um estudo com o esclarecimento de que ninguém é exceção. Ninguém. Ninguém é exceção. Porque até o Santos teve provações para virar santo, para santificar. Todo mundo teve prova, todo mundo teve tentação da carne. Muito mais. A carne é uma grande prova. O sexo é uma grande prova. E o sexo, o amor é muito proveitoso para aqueles que discriminam. O ato é onde se tem muitas energias, benfeitorias, é no ato de amor. Graças a Deus, seu Tranca. Muito obrigado. E se for da vontade de Deus, até uma próxima. Claro, Exu. Exu é meu jogo. Claro, Exu. Graças a Deus. Louvado seja. A vivência humana é algo imprescindível para o crescimento. Eu não sou tão ruim assim. Exu também faz caridade. Eu também fiz algumas caridades. Mesmo trazendo dor. E depois ter que rever cara a cara aquele que eu trouxe a dor. E enfrentar de frente. Ah! Né? Até os santos erraram. Quem sou eu? Eu sou uma poeira. todo moço, tudo tem paga. Tudo é revisto. Faço melhor. Não faço pior. Recadinho pra todo mundo que quer fuder os outros. Pensa 10 vezes antes de fuder o teu irmão. Que tu tá fudendo a si mesmo. Tu tá ferrando com a tua vida. Com a tua evolução. Tu tá se pondo na lama. A lama, ela é divina. Tu tá se rastejando. Faça o teu melhor. Dá o teu melhor. Desenvolve o teu coração. Quer fazer o mal? Corta teu dedo. Mas não faça o mal pro outro. Tá com raiva? Chicoteia. Mas não faça o mal pro outro. Porque tudo tem volta. E a vida cobra. A cobrança é você para com você. Cada atitude, cada gesto é a sua paga da sua felicidade ou do teu inferno. É isso. É isso. Ninguém é inocente, não, moço. Ninguém é inocente. Porque todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim. Todo mundo sabe o que dói. E o que é prazeroso. Se coloque no lugar do teu irmão. Você quer o bem pra ti, quer o bem pro outro também. Cai no teu egoísmo, não. Porque todo mundo tem a semente. Desenvolve o teu melhor. Que cada um possa pegar um pouquinho do que eu falei e trazer pra sua vida. E desenvolver. Sem esperar do outro. Sem cobrar. Que o outro não me ama. O outro não me dá, eu não vou dar. Faça a tua parte. Faça o teu melhor. Deixa uma história. Deixa um legado na tua vida. Não perca o tempo. Ele é precioso. É isso. Precioso. Forte. Muito forte esse trabalho foi pra mim hoje. Eu entrei na minha... entranhas mais profundas que você ousa imaginar.